dessa noite, então, é Espíritos Errantes. Eu diria que o nome nos leva a pensar em alguma coisa diferente do que realmente é. Porque errante nos lembra erro. Então, a gente pensa que são espíritos, talvez, que estejam em erro. Não deixa de ser verdade, mas para a gente poder entender, vamos dizer assim, dividindo em três graus de espíritos. Existem os espíritos encarnados, que somos nós aqui, aqueles que eu estou vendo, que estão aqui. Os espíritos puros, que são aqueles espíritos que não precisam mais reencarnar. Um espírito de um quilate de Jesus, que não necessita de uma encarnação. Fora isso, todos os demais, eles estão enquadrados na categoria de espíritos errantes, que nada mais é do que aqueles que aguardam uma nova encarnação, que precisam de uma nova oportunidade. Então, o estado errante é o estado intermediário entre o estado de espírito puro e o estado de estarmos encarnados. A gente já falou, né? A encarnação, ela funciona como uma prova para nós aqui. Uma prova no sentido de que é onde nós testemunhamos aquilo que nós aprendemos. É onde a gente vem para ser testado. Porque nada adianta eu dizer que eu sou bom se eu não for testado para realmente poder mostrar se eu sou, se eu aprendi, se eu consigo manifestar. Então, o estado de espírito errante, simplesmente falando, seria isso. Esse intermediário entre esses estados de encarnação. E quanto tempo dura esse estado, né? Às vezes a gente se pergunta, todos nós pensamos na nossa vida e naqueles que partiram do nosso convívio. E a gente às vezes se questiona como estão, como não estão, já reencarnaram, meu avô, meu pai, enfim, alguns que já partiram há muito tempo. Qual é o tempo para um espírito reencarnar? Não existe uma regra, né? Não existe uma definição exata. Esse tempo, ele é individual. Ele é de acordo com a nossa evolução espiritual, da nossa necessidade, do nosso querer até. Ele pode levar, como é dito aqui no Livro dos Espíritos, horas para retornar. Difícil, né? Daqueles que a gente conhece. E pode levar milhares de séculos, muito tempo. Mas o tempo é uma marca material. O tempo é contado aqui no nosso mundo. No lado espiritual, o tempo é um instante, como a gente já ouviu falar. Então, dentro desse estado, até de espírito errante, que eu disse que a gente às vezes tem um conceito errado, talvez negativo sobre ele, a gente acaba achando que fazem parte desse contexto todos aqueles espíritos infelizes. E não é, né? Eu citei um exemplo de espírito puro, e que todos os outros estariam enquadrados, dos que a gente conhece, dentro dessa definição. A gente sabe de vários irmãos nossos que foram verdadeiros faróis para nós, iluminando-nos, indicando caminhos, e que provavelmente vão reencarnar mais algumas vezes. Mas nem por isso são espíritos sofredores, são espíritos infelizes, são espíritos que estão já bem mais adiantados do que nós nessa questão evolutiva. Estão mais avançados, compreendem melhor a sua função dentro de uma reencarnação. Conseguem fazer de uma forma mais intensa e verdadeira esse mecanismo. E outros tantos, se a gente fosse pegar uma escala, ela seria muito grande, né? Desde aquele extremamente sofredor, aquele grandemente feliz, que teria pouco tempo ainda para continuar vindo e aprendendo. Então é uma escala bastante, realmente bastante grande. Se enquadram muitos ali. O Livro dos Espíritos, ele tem um capítulo curto que fala só sobre espíritos errantes. 2, 3 páginas. É pouca coisa. E A gente às vezes se questiona, como eu disse, né, sobre a nossa vida e para onde iremos quando nós desencarnarmos. Já dissemos que não existe nenhuma mágica. Continuaremos sendo como somos. Apenas não teremos o corpo físico. E aí é que os nossos véus de ilusões, talvez eles caiam. Como eu disse, a gente sempre acha que a gente é bom. Se a gente não achasse que a gente é bom, a gente já mudaria nesse momento. Quando a gente percebe algum erro, a gente sofre com isso. É o peso da consciência, como se diz. Quando ela pesa, a gente não consegue conviver muito bem com isso. Então a gente procura uma forma de resolver essa questão. E resolver significa mudar, fazer diferente, ou é a questão do reconhecimento que nós temos que observar para poder mudar. Mas, eu disse, para onde que nós vamos quando nós desencarnamos? Um livro que fez, assim, um sucesso, a gente pode dizer, porque ele descortinou várias ideias que se tinha, não muito bem claras, sobre a vida espírita. Esse livro é O Nosso Lar, que talvez você já tenha lido. Passou até filme sobre ele, onde o espírito de André Luiz narra uma etapa da vida dele como espírito. Então ali ele narra uma colônia espiritual, que é o de nome Nosso Lar. Nessa colônia, existem várias colônias espalhadas numa zona, vamos dizer assim, de uma outra dimensão, que nós não enxergamos. Nessas colônias, elas têm a finalidade diversa. Nem todas são para a mesma coisa. Então, muitas vezes, quando o espírito desencarna, dentro daquela perturbação que ele se encontra, enfermo, o espírito se encontra enfermo, ele precisa ser auxiliado. Ele precisa ser trabalhado, ser colocado em repouso, para que a questão mental possa ser acalmada. Então existem colônias que tratam especificamente disso. No livro Nosso Lar, ele lida e ele narra, não só da presença dele, mas de outros que ali estavam. É interessante para a gente ver como é que funciona, né? O que a gente talvez vai encontrar. Outras colônias se dedicam basicamente ao estudo, porque senão se a gente só desencarna e reencarna, a gente volta igual. Então a gente precisa, às vezes, se preparar um pouco melhor para poder vir de novo e talvez ter um pouco mais de sucesso do que a gente teve. Bater mais naquelas questões que são particulares minhas, em que eu não consigo ainda lidar bem. Questões, ou melhor, colônias, que se voltam muito ao trabalho, porque o espírito que quer progredir, o lado espiritual, ele não é um spa, né? Onde a gente vai para simplesmente repousar e refazer e ficar numa boa. Nós notamos e sentimos uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa, de trabalhar, de se colocar, na verdade, nessa seara que é tão grande, que é tão necessária. A grosso modo, nós comparando com o nosso mundo aqui, o que seria se não houvesse aqueles que se dedicam em ajudar os outros? Às vezes a gente vê exemplos, né, que são como que descobertos ao acaso, que eles não fazem para aparecer, eles fazem pela vontade que eles têm. Então, esses exemplos são também para nós como mais um incentivo de que o caminho é esse. Então, estudo, trabalho, refazimento físico, mesmo tendo um corpo sutil, ainda tem alguma coisa de física. E a gente percebe que não importa o estado em que a gente esteja, ou o lugar onde nós nos encontramos, sempre é possível a gente aprender alguma coisa, a gente mudar aquilo que precisa ser mudado, em qualquer situação. Nós nos apegamos muito, às vezes, nas questões negativas, nos impedimentos, que não podemos fazer tal coisa por causa disso, daquilo ou de outras pessoas, nós justificamos, mas na verdade sempre dá. É uma vontade, é um querer que cada um, dentro da sua individualidade, acaba manifestando. Então, para a gente apenas falar, né, espíritos errantes, então nada mais é do que esse estado intermediário entre as encarnações, onde nós nos encontramos. E aí, claro, dentro disso também, a gente, dentro da doutrina, aprende, né, que cada um vai aonde o seu tesouro sentimental está, né? Então, quais são os meus interesses? Quando eu não tenho mais a resistência física, eu chego muito mais rápido aonde eu quero. Os nossos apegos, sejam emocionais, sejam simplesmente materiais, os nossos sentimentos através de, às vezes, ódios, que nós permanecemos próximos de pessoas que nós não gostamos, o que nós queremos para o nosso futuro. Então, para a gente pensar, né, sobre isso.